Você já imaginou ser agredido apenas por existir? E por abraçar, beijar ou andar de mãos dadas com alguém que você ama? As lésbicas, os gays, bissexuais e transexuais, já. Essas pessoas sentem na pele todos os dias o peso da discriminação e da violência. Além disso, o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. Nos últimos 4 anos, foram registradas mais de 8 mil denúncias. E o que é pior, a maioria das agressões partem de pessoas próximas, como amigos e parentes. LGBTfobia é crime. Menos preconceito, mais respeito. Este produto de áudio foi elaborado pela Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Apoio, Fundação Banco do Brasil.